Estamos no 4, 6, 2, 5. Desconsidere a autorização de pushback e aguarde nova autorização. Gente, não se escuta, vai manter posição. Taxa Bolsonaro 6211 com 155 a bordo. Autonomia alternativa? Alterna Campinas e autonomia de 3 horas e 40. Sim, está aqui TV a parte 1 no Índia, ponto de espera chama pronto, altímetro 095. Taxa parte 1 no Índia, ponto de espera chama 6211. Salvador, o azul 4201 para o táxi 110-110 do POB, 4 horas e 30 da no Ribeirão Preto. Quer ver a parte 1 no Índia, ponto de espera chama pronto, altímetro 10 no 5, segue como número 2, eu só frente o Airbus da Venta. Azul no Índia, moderado ponto de espera pronto, piso no 0, o azul 4201. Pushback, acionamento 963, não no 0. 1963, autorizado para o Chibag acionar, reporte táxi. Autorizado, reporte o táxi, 963. Para 6225, após a passagem do Embraer da Azul, taxiando até o ponto de espera, em coordenação com a equipe do solo, reporte pronto para o táxi. Ok, após o Azul, a gente inicia e vai reportar pronto para o táxi. O Xanar 6225. Pode estar pronto, 6219. O Xanar 6211, autorizado ali ainda em colapso 10, vento 190 graus, 089. Ali decola, 6219. Azul 4958, desça para 2.000 pés, sem restrições, ajuste no 0 no 5, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray, da pista no 0, repassa habilitada. Gente, autorizado então 2.000 pés, sem restrições, 1015, autorizado o final do ILS X-Ray, down no 0, o 4958. Táxi 1963 com 182 a bordo, 3 horas e 15, Guarulhos. No 963, aqui é via parte 1, Índia, ponto de espera, correção, chamar pronto, altímetro 10 no 5. Seguirá como número 2, à sua frente, o Evo 3, no 9 da Avianca. Segue o Avianca, autorizado o táxi parte 1, Índia, lá, em forma pronta, gol 963. Azul 4201, ponto de espera 10 pronto. Azul 4201, autorizado a alinhar e manter 10. Ali, manter 10, azul 4201. Para o táxi com 127 a bordo, via de 4 horas com Fernando Uberlândia. Táxi é via Índia, ponto de espera, chamar pronto, altímetro 1005. Ele quis para chamar pronto, no ponto de espera, no chanel 6225. 6211, no decolou os 31, no chama controle 120, decimal 8, bom rumo. 308, bom dia. Salvador, bom dia, Oxanera 6211. Oxanera 6211, bom dia, contato radar na decolagem, via saída Sampo 1, submanter nível de voo 360. Aqui, autorizado até o 360, via possibilidade da proa de Leda? Autorizado, direto Leda, Oxanera 6211. Direto Leda, 6211. Autorizado de decolar, pistão 10, vento 20 graus, 08. Teste, livre decolagem, azul 4201. Oxanel 6225, ponte de espera da 10, está pronto. Oxanel 6225, autorizado alinhar e manter pistão 10. E manter 10, 6225. Decolou os 34, chama controle 1 no 20, decimal 8, bom voo. 7, controle 208, azul para 201, obrigado, bom dia. Uno, contato radar na decolagem, via saída Sampo 1, submanter nível de voo 320. Sampo 1, na seção 320, azul 4201. Salvador Abrante, a Pereira 229, Rony. Arrival, distance flight level 080, Kinect 1015. Kahan, Bombay Radio 1, descent short recovery 080, Kinect 1015. Acknowledge information, a Pereira 229. 0800. 963, mantém ponto de espera, informo aeronave aproximando para pouso. Mantém posição, ponto de espera da 0, 963. 963 tem condições de GNA e decolar sem parada? Mantivo, 963. Tem, te informo um ATR agora passando Duna, autorizado a alinhar e manter inicialmente. Tem, mantém 910 inicialmente, 963. T6225 decolou aos 36, chama controle em 120 decimal 8, bom voo. 208-6225, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, do Chanel 6225, decolou. Chanel 6225, bom dia, contato radar na decolagem, via saída Arvo 1, submantém a nível de voo 380. 380, sobe via Arvo 1, 6225. Estabilizado, 4950. Azul 4958, complete nosso procedimento, chame torre Salvador, frequência 1118, decimal 95. 1895, obrigado, 4958. Composto. 4958, baixou e travou o visual. 4958, postei a aproximação. QNH1095, aguardando o pistol livre. Aguardando o pistol livre, 4958. Funcionando em 6225. Obrigado. Decolou 38, chama controle em 120 decimal 8, bom voo. Ótima semana, senhorita. Obrigado. Azul 4958, autorizado pouso, pista 90, vento 190 graus, 089. Autorizado pouso 90, azul 4958. 963, bom dia. Contato radar na decolagem, via saída São Bruno, submantém nível de voo 360. É subir 360, obrigado. Salvador, autorização do Gol 1093. Temo 1093, autorizado com fins, nível 360, decola da 10 com primeira curva à direita na saída Arbor 1, transição Elefa. Após Elefa Nítivo, Topazulo 2-1 e conforme rota. Transponder 5077, controle 120 decimal 8. Com registro, ok? Gente, acione a identificação, Gol no 649. Ok, identificou. Após a decolagem da pista 10, curva direita, Airborne, Elefa, direto. E transponder 5077, controle 1208, Gol 1093. Bom, 1, transição Elefa, após Nítivo, November Índia, Tango, Bravo, Oscar, Topazulo 2-1, e após conforme rota prevista no plano de voo. Elefa, direto Nítivo, Topazulo 2-1, ateliê Airborne 1, e compartilhando após o voo 093. Confirmando somente a saída, Arbor 1, transição Elefa. Arbor 1. Então, Elefa, 093. 093, cotejamento correto e aporte pronto para o pushback acionamento junto ao solo em 1219. Sente a porta pronta, 219, 1093. 4958, solo 240, libere direito, taxi Alfa, quilo 433, nem minha posição. Alfa, quilo, Alfa 3, a posição 4958. 4 Lima, a posição, ok? Confirma a posição? 4 Lima. 4 Lima, tá. Companhia 49, desça para 4.000 pés, Quinezal, no 015. 4.000, 1.015, igual a 49. Saiu 2229, confio em velocidade. 245 nós, senhor. Entendi. O 4201, no Chame Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. 7, chamando a 128.35, 251, o azul 4201. Dado pushback para o táxi, chama em 1219. Net autorizado, chamando para o táxi 209-1019. Confirmo para o 4950, posição 4 Lima. Confirma. Eu, 14. O azul 4950. Eu. O azul 4950, só poder confirmar a posição, Pátio. Só um minuto. Azul 4958, posição que tem aqui 3 Lima, confirma o visual com algum sinalizador em solo? 3 Lima, ah, agora sim, visual. 60-282, acho que não é 6285. Sim, às vezes, por vezes, mudo aqui sem confirmar com a gente. Que... Falou, obrigado. 2229, número 2 na aproximação, reduz a velocidade para 2209, desça para o nível 050. Desce 050, reduz velocidade 2209, 2229. Voo na 963, chame Recife, frequências 128.35, alterno 25.1. 2835, ótima semana, obrigado. Boa noite. A 32229, doutora, são para sequenciamento, curve à esquerda para o A025, limite radial 280 de Salvador. Esquerda para o A025, limite radial 080 de Salvador, é isso? Negativo, radial 280. 280, positivo. 649 dessa via para 2000 pés, Kenengal na 095, e ele é sexy autorizado, informe estabilizado. Aqui. Autorizado ILS, pode ser estabilizado, vou ver mais alto. Passarelo, pode continuar a descida? Passarelo 2229, desça para 3000 pés, QNH-10-15. Para interceptar o locus do localizador, curve à direita para o A060. 3000-15, direita 060, 2229. 93, autorizado, aliás, decolapista no 0, vento 190, grau 089. Dois, dois, dois, nove, autorizado descer para 2000 pés. Autorizado a descer para 2.000 pés. 2.229. Good morning, go 1093 out of 1500, Maplet level 360. Go 1093, radar contact on the Patrick, Maplet 19 flight level 360. Maplet 19 flight level 360, go 1093. Salvador, é o gol 649. 649, autorizado, pouso, pistino 0, vento 190 graus, 08. Teve pouso, 649. C2229, completa a estimação, chame a torre de frequência 1118, decimal 95. 1895, bom dia. Bom dia. Salvador, passarela 2229. 32229, continua a aproximação, informarei a pistoleira. 29. Go 1093, clear flight direct to Alepha. Go 1093, clear direct to Alepha. Go direct to Alepha, go 1093. Salvador Approach Control, morning. Brazilian Air Force 2585. Brazilian Air Force 2585, squawk event, sent via BOMED 1 arrival to flight level 050. BOMED 1 arrival. Until flight level 050 via 2585. Request is possible, fly direct now, Itapi position. Brazilian Force 2585, maintain arrival, standby. Standby, 2585. Brazil Air Force 2585, clear it, fly direct to top. Fly direct to top position, 2585. Prossiga. Tá livrando Lacerda, sobrevoo agora é Pituba, 500 pés na sua escuta. Controle ciente. Go 1093, contact the center 126.0, if unable, 128.8. 126.0128 to Recife, bye bye. Salvador, Guano 233, seria nossa saída prevista Brasília? Saindo para Brasília, é a Boa Aruno, transição elétrica para cópia, chame 21 decimal 9. 219. Air Force 2585, descend to 2000 feet, canH 1015, clear the ILS X-ray, runway 10, report establishment of horizon. Clear 2000 feet, canH 1015, clear ILS X-ray, runway 10, 255. Papa Romeo, Hotel Romeo Golf. Sim. Tá livrando a Pituba, vai seguir pelo litoral, retorna aí, Rimar. Deixa eu prosseguir até o farol de Itapuã. Afirmo. Gente, reporte a Pituaçu. Porta lá no Pituaçu, Hotel Romeo Golf. Brazilian Force 2585, contact the tower 118 with 995. 118-95, thank you, 2585. Good morning, Brazilian Air Force 2585, QLF. Visual with runway 10. Brazilian Air Force 2585, clear to land runway 10, wind 190 degrees, 08 knots. Here's land, runway 10, Brazilian Air Force 2585. 95. Acho matou, Hotel Romeo Golf. Papa Romeo, Hotel Romeo Golf. Hotel Romeo Golf, visual, aeronave final 10. Tá visual. Porta guarda aeronave. Não, no zero autorizado cruzamento do eixo da, de aproximação no zero. A porta passando o cruzamento. Autorizado na retaguarda, da nave na final da 1 no zero. Reportará no solo da Rimar até o meu nome. Salvador, Rota 3597, ponto espera da 1-0, pronto, decolagem. 3597, autorizado, Lima, 585 on the ground at 09, leave by right in taxi approved by Alpha and Delta. Report hold point taxi Delta. Clear Alpha and Delta. I will report holding point Delta to VIP 285. 7, autorizado a decolar, pista no 0, vento 190 graus, 089. Holding point, taxiway Delta, 2585. Air Force 2585, approved taxiway runway 1028, two-way Bronze 6. Clear runway 10 to apron 6, VIP apron, Salvador Air Force. Ready. Segundo set, solo, pedindo decolar 01, controle Salvador 10, décima 8. 08, obrigado, bom dia. Padre 597, contato radar na decolagem, submantém a nível 340 via saída Arbono. 340, já iniciando curva direita devido à formação. Sente. autorizaria para o Nítico, para o 3597. Mantenha a saída, guarde coordenação com a Recife pelo 3597. Salvador, Bona 759, atualização, Guarulhos, gente da informação Índia. Copiando 2.9. 2.9. R597, chame Recife, frequência 1126.0, alterno 28.8. 260.288, 3597. Eu vou no 233, pode esperar dando 0. 233, autorizado, Leandro, decola pista no 0, vento 200 graus, 08 minutos. Linha decola pista no 0, vou no 233. controle Salvador Alfa, papapá, Mike Victor Alfa. Papapá, Mike Victor Alfa, prossiga. Decolado de Serra Índia, Eco Índia, tá com proa nordeste, pra sobrevoo próximo a Feira de Santana. Ao Romeu 44, com 2 a bordo, alocado 0115 no transponder. O destino final será Serra Brava, Serra Vista, Mike Victor Alfa. Bem, estendido virá fazer sobrevoo em Feira de Santana. Confirme o tempo total de voo. 2 horas e 30. Alternando Serra Bravo, Fox Echo, Mike Victor Alfa. Bem, te reporte a 2 aero milhas, afastado de Salvador. Reportará através de Candeias, 20 milhas fora, Mike Victor Alfa. Bruno 233, decolado 22, controle Salvador 20 da Silva. 208, obrigado, bom dia. Bom dia, Gol 233, contato radar na decolagem, suba via, aceitar Gol 1 para nível de voo 360. Gente, vai ter que curvar direito aqui, proa 180. Confirma, proa 170 aí. E ver se passa na cabeceira. Ciente. Gol Salvador, gol 1755, 250 para 160. Não perdiu, tá bom. Ciente da informação, Índia. Gol 1755, a série de identificação dessa via chega da Bonf para 4000 pés, que negar 1095. Desce via Bonf para 4000 pés, ele 15, gol 1755. Bom dia, controle de Salvador, gol 092, centro de informação Índia. Gol 092, acende a identificação, dessa via chega da Boa Média 1 para nível de voo 050. 050, identificou, Boa Média 1, gol 092. Gol 1233, tiver condições, autorizada para o dia Elefa. Gente, vamos direto, Elefa, gol 1233. Salvador, muito bom dia. Azul 4234, pode esperar 1-0 para... Azul 4234, autorizado Leandro, colapso 1-0, vento 190 graus, 07 graus. Alinda, colo, azul 4234.